no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Observando a pequena quantidade de locais onde a população pudesse ter acesso a livros em Ouro Preto, o professor da Engenharia de Minas, Carlos Pereira, iniciou o projeto Oficina de Ciência e Cidadania. Ele consiste na criação de bibliotecas comunitárias no município. A biblioteca do bairro Morro São Sebastião foi criada no ano de 2002 e visa disponibilizar o acesso de livros para a comunidade que vive mais afastada do centro da cidade. Carlos adverte, no entanto, que a iniciativa não é exclusiva para a prática da leitura. Não é uma ação exclusivamente leitura, mas é de cultura, a gente mistura as ações. O que é desenvolvido, a comunidade é que decide, os livros, mesma coisa. Como é que nós conseguimos atualizar o acervo através de doação? Preferimos livros novos, não aceitamos livros escolares porque, infelizmente, não temos tanto espaço. Nós temos o objetivo também de dar atenção para as crianças, dever de casa e outras ações, mas na biblioteca não cabe muito esses livros didáticos. Então nós priorizamos livros de literatura mesmo. Segundo Carlos, os bolsistas são escolhidos através de uma seleção geral, mas aqueles que são moradores do local possuem vantagem. Por conhecer a comunidade e as pessoas que moram ali, podendo assim chamá-las para fazer parte da iniciativa. O coordenador conta ainda que a ideia do projeto é expandir esse tipo de biblioteca para outras comunidades ouropretanas e aumentar a noção de pertencimento do bairro naquele espaço. A ideia é de expandir isso e criar em cada comunidade essas bibliotecas comunitárias. É claro que o apoio da UFOP é importante, mas é fundamental que a comunidade se sinta dono e a gente espera que, com o passar do tempo, ela se torne dona do espaço para que, na ausência do coordenador, a atividade não cesse, continue. O acervo da biblioteca é renovado através de doações. Então, se você sentir vontade de ajudar o professor Carlos nessa ação comunitária, é só entrar em contato com ele no número 3559-1781. Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.